Este é o Segurança Legal, episódio 69, gravado em 11 de fevereiro de 2015, News Check número 6. Neste episódio, comentamos algumas notícias, sendo elas o reconhecimento de voz das TVs da Samsung, a desanonimização do Tor, o caso Silk Road, com a participação de Bruna Castanheira, e os debates públicos sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais e o Marco Civil da Internet. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bom? Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail, em podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. No nosso site, você vai encontrar tanto o link para o iTunes, quanto o link para o feed, que você pode assinar ali e acompanhar o podcast pelo seu agregador preferido. Bom, se você não quiser ouvir uma mensagem de ouvinte e também algumas outras questões ali antes da gente entrar para as notícias principais, vá diretamente para... 7 minutos e 22 segundos. Bom, Vinícius, antes então de continuarmos com a mensagem do ouvinte, eu gostaria de fazer uma breve menção, um breve comentário aqui sobre o filme do Turing, que nós comentamos no episódio passado, O Jogo da Imitação, que na época nós não comentamos, mas ele foi indicado a 8 Oscars, ou 8 Oscars, como queiram, né? Sendo melhor filme e melhor ator, pro ator que faz o papel do Turing. Então, enfim, o filme já é legal e agora vamos torcer para que... Eu tô torcendo, na verdade, para que ele... ganha o Oscar de melhor filme, que pode chamar um pouco mais atenção para essa área tão interessante, né? É, já que tu falou em filme, eu lembrei agora do Citizen Four. Ah, é verdade. Que conta a história do Snowden, inclusive o diretor do a diretora do filme é a Laura Poitras, que é uma das jornalistas que teve envolvida desde o começo e que já há bastante tempo... vai atrás dessas questões de monitoramento, surveillance e tal. Uhum. Tá? Então saiu o filme é Citizen Four. Eu não sei qual é o nome em português dele ainda, não sei se ele já tem o nome em português. Uhum. E, na verdade, ele é do final do ano passado, né? Uhum. A gente que não tinha se dado conta. E eu nem assisti ele ainda, na verdade. Uhum. Então eu tô falando porque eu descobri ele há pouco tempo, eu vou ver se eu assisto e já recomendo para os nossos ouvintes aí. É, o Citizen Four era o codinome que o Snowden usava para se comunicar com os jornalistas e tal, né? Antes de ele se dizer Snowden, ele usava esse nickname, Citizen Four. Talvez o filme explique melhor essa questão, espero. Bom, então temos aqui uma mensagem do Pedro Santos, que deixou diretamente no episódio, lá no episódio 39, e ele pergunta o seguinte, Vinícius, que é uma que tu precisa responder essa aqui. Diz o Pedro Santos: lembro de ter ouvido no episódio que vocês conseguiram bloquear o rastreamento da Smart TV pelo roteador. Na verdade, vocês não, o Vinícius é que fez isso. Como fizeram isso? É fácil achar um tutorial explicando como fazer? Ou então, como vocês descobriram quais URLs ou domínios estavam sendo acessados pela Smart TV? Utilizaram algum programa de sniffing específico? Que outro método pode ser usado para isso? E aí, Vinícius? Bom, a questão, para quem já mexe um pouco mais, não é nada tão complicado. Para ver os domínios e as URLs e IPs acessados pela TV, você usa TCPdump, por exemplo, né, que é o mais básico. E depois, se quiser olhar com um pouco mais de facilidade, o Wireshark. Né? Uhum. Tanto para você fazer o sniffing, quanto para você fazer a filtragem, você precisa de um equipamento na sua rede que tenha essas ferramentas. Então, por exemplo... para fazer o monitoramento, o ideal é ter uma máquina no meio do caminho, como um roteador ali entre a TV e a internet. Ou o próprio roteador, se você tiver um Linux rodando nele, você pode usar o TCP dump direto nele. A outra possibilidade é ter um hub em casa e ligar a TV no hub e a tua máquina no hub e usar o sniffer. Mas hoje é difícil você ter um hub, qualquer coisinha, a pessoa tem um switch em casa. Para fazer o bloqueio, uma vez que você descobre quais são os domínios e aí quais são os IPs e tudo mais, você vai precisar no roteador, aí não tem saída, tem que ser entre a TV e a internet, você tem que ter um filtro de pacotes e até mesmo um proxy se quiser fazer um controle mais garantido no sentido de controlar por domínio e não apenas por IPs. Mas isso são coisas que se você der uma pesquisada no YouTube, no Google, vocês vão encontrar várias referências sobre, claro, genéricas, né? Não falando como bloquear a TV, mas de como fazer essas coisas. E no YouTube tem tutoriais de uso do TCP Dump, do Wireshark, você vai encontrar um bocado de informação nesse sentido. Mas é basicamente isso. TCP Dump e Wireshark para o sniffing. E tem que ter um roteador que tenha alguma possibilidade de filtragem de pacotes ou até mesmo proxy para fazer o bloqueio. Certo. Com um detalhe também que dependendo da TV, né, cada uma funciona de um jeito diferente, os eventuais bloqueios podem fazer com que certas funcionalidades da TV também parem de funcionar, né? Sim. Tem que tomar cuidado porque algumas vezes ela vai tentar atualizar a firmware, por exemplo, né? E talvez você queira atualizar o firmware, o software da TV, né? Pra usar o Netflix ou coisa parecida, que eventualmente tem que atualizar. Então você tem que cuidar para o que você vai bloquear, ou bloqueia e depois, quero ver se tem uma atualização, desbloqueia temporariamente, faz a atualização e depois bloqueia de novo. Pode ser feito isso, né? Sim. Não é muito cômodo, mas é uma maneira. Bom, já que estamos então falando sobre TVs e como se faz o bloqueio de TVs, tem uma notícia que vem muito a calhar aí com esse assunto. Notícia essa que nos foi enviada pelo ouvinte Rafael Pimenta, pelo Twitter. A gente agradece o Rafael por ficar atento e ficar atento, inclusive, aos temas que a gente pode comentar aqui. Então, obrigado, Rafael. A notícia é a seguinte, o título é: o que a Smart TV da Samsung, que ouve conversas, nos diz sobre o futuro da privacidade? Se trata de um artigo da Época Negócios, escrito pelo Guilherme Felitti, mas veio aí por meio de alguns tweets e por meio de algumas reportagens internacionais, Vinícius. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo da notícia e a gente começa a discussão, tá? Começou com um alerta no Reddit. As informações de privacidade das TVs inteligentes da Samsung alertam que o consumidor tem que ter cuidado com o que fala em frente ao aparelho. Como usa a voz para realizar comandos como aumentar volume ou trocar de canal, a Smart TV poderia ouvir e repassar informações sensíveis a terceiros. Mais tarde, quando a história já tinha sido republicada por todos os grandes veículos do mundo, a Samsung veio a público afirmar que a preocupação era exagerada, já que o reconhecimento de voz só funciona quando o consumidor o aciona e que o terceiro citado no texto vago é a empresa responsável por processar a voz do consumidor e traduzi-la em comandos para a TV. A Samsung confirmou que a empresa em questão é a Nuance, que supostamente fornecia o mesmo serviço para a Apple quando o Siri foi lançado. A fabricante sul-coreana negou ao The Guardian que grave ou revenda as informações registradas. Claro que não poderia ser diferente, né, Vinícius? Não diria que... Mas... Oi, diga. Não, o que é interessante é que isso é mais... O pessoal fica apavorado e tal, não sei o quê, né? Porque a Samsung tá fazendo isso. Mas até tu lembrou quando a gente tava dando uma olhada no material pro episódio, né? Que a gente já comentou a respeito do Amazon Echo, né? Faz uma coisa muito parecida. Né? Só que ele fica o tempo todo escutando. Na verdade, ele fica o tempo todo escutando esperando uma palavra-chave. Né? E aí, quando você fala a palavra-chave, o resto é que ele... ele realmente processa, né? Sim. Mas o Amazon Echo faz isso, fica escutando o tempo todo. Né? O episódio 62, tu marcou aqui, né? 62. 62. Foi o News Check anterior. Foi o News Check anterior. Episódio 62, verdade. O Amazon Echo já faz isso. Como tem na própria notícia, a Apple também faz a mesma coisa com o Siri. Então, se você acionar o Siri no iPhone, na hora de você aciona o Siri e fala, isso é transmitido para um servidor na internet que faz reconhecimento de voz. E a Samsung está fazendo a mesma coisa, uhum, com a voz. Né? Daqui a pouco, ou se já não estão fazendo com a imagem, por exemplo. Ah, sim, pra, tem uma câmera, né? É, para reconhecimento facial, né? Que várias TVs já tem. Então, assim, sim, é alarmante, inclusive, os termos de serviço da Samsung que fala sobre essa feature chamam atenção, né? Claro. Até eu vou ler aqui, em linhas gerais, vou fazer uma tradução livre aqui. Uhum. Diz assim, por favor, esteja ciente que se você falar palavras que incluem informações pessoais ou sensíveis, essa informação, né, estará entre os dados capturados e transmitidos para um terceiro através do nosso serviço de reconhecimento de voz. Uhum. Então, basicamente, o que ela está dizendo é o seguinte, o que tu falar vai ser transmitido via internet para um terceiro, que não é a Samsung. Né, Sim. E que a gente não sabe quem é. Porque essa é a questão do consentimento. A gente vai falar um pouquinho sobre consentimento ali quando a gente falar sobre a consulta pública de proteção de dados, né? Mas o consentimento, às vezes, é meio... Que o usuário dá, né? É uma coisa meio estranha. Primeiro porque ninguém, ou raramente as pessoas leem esses termos de uso. E quando leem, se preocupam, porque se dão conta que aceitaram algo sem ler. Né? Que é o básico aí. Não, e quem é que lê os termos de uso de uma TV antes de comprar a TV? Sim, tem mais essa, né? Sendo que esses termos são alterados quando você atualiza o software da TV. Nesse caso da TV, você só lê os termos depois que você instala a TV, quando lê os termos. Não, e como eu disse, e se você atualizar o software, os termos mudam. Sim. Então, como acontece? O que a gente está no meio do caminho, talvez seja essa uma transição, não sei. A gente está no meio do caminho em que a televisão... A gente está pagando pela televisão, mas na verdade ela é praticamente um serviço. Uhum. Estou pagando por um serviço e não por um produto, no sentido de que se eu compro a TV, né? A gente já discutiu isso outras vezes no podcast, né? Se eu compro a TV, tá, é a TV, fim, é a minha TV. Tem aquelas funcionalidades, né? Agora, as Smart TV, quando você atualiza o software e eles alteram os termos de uso, se você não concordar com os termos de uso, você não tem o que fazer. Sim. Se você vai devolver contrato a TV, de adesão, vai... Né? Vai fazer o quê? Você tá mudando à medida que o tempo vai passando. O equipamento tá ali, você não trocou o equipamento, mas tá mudando os termos de uso, o equipamento tá sendo mudado e você não tem escapatória. Ou aceita os termos ou usa os softwares da TV. E uma outra questão, Vinícius, que quase sempre as empresas não indicam adequadamente, é quais os riscos que o usuário, que o consumidor tem ao usar aquele serviço. Qual é o risco que a pessoa sofre, de verdade, bem explicado, pelo fato de uma TV ficar gravando tudo que ela fala? Ou ainda, para que essas informações podem ser usadas? Talvez, e a gente discutia sobre isso antes, né? Muito provavelmente, o objetivo principal dessa funcionalidade não era monitorar as pessoas, certo? Certo. Agora, eu acredito que não. É algo aparentemente óbvio, mas às vezes a gente fica em dúvida, principalmente numa era pós-Snowden, que a gente vê empresas colaborando com as entidades estatais de monitoramento, né, de apuração de crimes. A gente nunca sabe exatamente se uma funcionalidade está ali por ser uma funcionalidade ou se foi imposta, às vezes, por um governo, uma coisa assim. Né? O detalhe é assim, nota que tu não está criticando... Nós não criticamos a colaboração, né, com entidades do governo e com... investigações e tudo mais. O problema é como essa colaboração é feita. Esse é o detalhe. A crítica é, você monitora as comunicações verbais, pessoais das famílias do mundo inteiro. É claro que isso não está acontecendo exatamente dessa forma. Você abre a possibilidade de monitorar o que as pessoas estão falando em casa, em função de uma TV. Uhum. Né? Se o Snowden já nos disse que para você ficar seguro com o celular, você precisa tirar a bateria do celular, porque senão ele pode ser ativado mesmo estando desligado, entre aspas. Aí você desliga o celular, mas aí a sua TV também pode passar a ouvi-lo, né? Esses dados podem ser requeridos, sem dúvida, por uma entidade estatal, a fim de eventualmente, sei lá, fazer um tipo de monitoramento, né? Esses dados podem vazar, a gente não sabe exatamente quem são esses terceiros e o que, que eles podem fazer, a gente não sabe se essas informações estão sendo usadas para traçar um perfil mais apurado ou acurado ainda das pessoas para venda de publicidade, a gente não sabe nada disso. Então, certamente, se você chega para uma pessoa, coloca ela na sua frente, explica todos esses riscos e todos esses problemas que afetam a privacidade e a intimidade, certamente a pessoa ficaria tentada a não utilizar o serviço. Né? Eu, por exemplo, nunca utilizaria um serviço desse. Não porque eu tenho algo errado, faço algo errado ou tenho algo a esconder. Não se trata disso. Se trata, sim, de proteger a nossa privacidade e a nossa intimidade, imagina. E aí, foi muito interessante a pessoa que, o Peter Higgins, né, ele publicou uma comparação, e essa imagem está na notícia que a gente vai botar no show notes, né? É Parker Higgins. Parker Higgins. Ele comparou o trecho da política de privacidade da Samsung com um trecho do livro 1984. Né? Então foi... É bem, bem interessante o paralelo que ele traçou ali. Mas, assim, ó, no final das contas, o que a gente está vendo, o que a Samsung está fazendo, e o Amazon Echo também faz, o Siri faz e tudo mais, é a, vamos chamar de clauditização. É a questão de tudo passando para a cloud. Ou seja, eu tenho todo o processamento, tenho todos os meus arquivos, processamento, tudo na nuvem. E aí o que acontece... Eu preciso simplesmente coletar os dados na ponta e esses dados vão ter que ser transmitidos. Então, à medida que os links melhoram cada vez mais, eu chego a um ponto de eu poder fazer reconhecimento de voz através da internet. Né? Que há alguns anos atrás isso não era pensável, né? Ainda mais em internet móvel. Mas à medida que isso torna possível, eu não vou investir mais em processamento lá na ponta. Lá no celular para fazer reconhecimento de voz ou na TV para fazer reconhecimento de voz. Eu só uso esses dispositivos como dispositivos de entrada, né? Ou de captura de informação e enviam essas informações para um data center que pode estar em qualquer parte do mundo, eu não sei onde vai estar. E lá eu faço processamento e dou uma resposta. Então, isso é reflexo das coisas se movendo para a nuvem. Entende? Mas o risco muito grande. Sim, mas é reflexo das coisas se movendo para a nuvem. Quando a gente move as coisas para a nuvem, a gente necessariamente envolve a transmissão de informações. E aí, como a nuvem pertence a alguém, né, essas informações são... Essas nossas informações coletadas, capturadas, elas são mantidas agora não mais por nós mesmos em nossos equipamentos, em nosso escritório... em nossa empresa ou em nossa casa. É. E sim, a gente delega para um terceiro a responsabilidade por guardar isso. E aí... Sim, nós perdemos a posse ali sobre isso. É, e aí começam os riscos, né? Que esse terceiro... Aquela história, se cada um tem a sua própria informação, uma coisa. Agora, se eu tenho um terceiro com informação do mundo inteiro, né? Esse terceiro é um alvo muito bom para um atacante. Uhum. Por exemplo, já visto o que aconteceu lá com a estrutura do PlayStation, né? Ah, sim. Então, tu tem um monte de informação num data center, esse data center vai virar um alvo, né? Então aí começam aqueles problemas todos de segurança que a gente já discutiu e que colocam as pessoas em risco porque expõem suas informações pessoais. No caso da Sony agora, essa última invasão da Sony, e-mails pessoais dos funcionários acabaram sendo comprometidos, né? Uhum. Então, onde é que ficam os nossos e-mails hoje, né? Mesmo aquele que baixa os e-mails, tá, tu baixa os e-mails, mas uma cópia tá lá no servidor. Mas eu apago, uma cópia tá lá no servidor. Sim. Não tem jeito. A não ser que você criptografe e-mail. É, mesmo assim tem que... confiar no fornecedor, no provedor de e-mail. E outra, tu criptografa o teu e-mail guardado, né? Que quando tu manda e-mail para uma outra pessoa, se ela não usa nenhuma medida, o e-mail está aberto lá na conta dela. Então, se não consegue ler o teu, lê o de outro. Mas, assim, no final das contas, é muito interessante essa notícia da Samsung, mas ela já... é mais uma dessas iniciativas que... como Amazon Echo... né, como o Siri lá do iPhone. E a gente, eu não tenho dúvida, nós vamos ver isso cada vez mais, tá? Automação residencial, a gente vai ver essas coisas todas ligadas na internet, falando com um servidor na nuvem, fazendo reconhecimento de voz, fazendo outros processamentos em cima de informações capturadas, tudo fora. E aqui a gente, nas pontas, a gente vai ter somente a captura de informação, né? A entrada de informações para o sistema e a saída, que vai aparecer numa TV, num display, numa caixa de som, né? Coisas assim. É o que vai acontecer. Agora, a questão, agora se isso é bom ou não para a privacidade, aí são outros 500. Eu remeto, então, os ouvintes lá ao episódio 62, News Check número 5, que nós fazemos alguns comentários sobre um produto da Amazon, que a gente já está falando aqui sobre ele, né? Que é exatamente a mesma coisa, o Amazon Echo. A gente falou sobre isso lá em 7 de novembro, né, Vinícius? Interessante que a gente meio que antecipou aí uma discussão que agora tá aparecendo, né? No mesmo, eu tô com o episódio 62 aberto aqui, no mesmo episódio, há uma notícia dizendo que a Rússia pretende banir o iCloud, justamente por alguns desses problemas, hein? Então fica a dica lá pro pessoal escutar, saber um pouco mais, avançar um pouquinho na discussão desse tema. O próximo tema, a próxima notícia aqui que nós temos é o caso Silk Road, né? Aquele caso que envolveu uma rede internacional de venda de drogas, né? Com alguns presos aí. E uma pessoa que acompanhou de perto aí o tema da Silk Road foi a Bruna Castanheira. Ela é advogada e pesquisadora em propriedade intelectual e direito digital, com foco nos efeitos das novas tecnologias no campo do direito. A Bruna mantém um site, que é o direitotech.com, já vai estar lá no show notes, e também um Twitter aí onde ela divulga uma série de notícias, algumas opiniões sobre esses temas, que é o Bruna597. E a Bruna aceitou o nosso convite, gentilmente aceitou o nosso convite, de gravar um pequeno depoimento sobre o caso Silk Road, que nós ouvimos agora, Vinícius. Vamos lá. E logo após o término do depoimento da Bruna, a gente tece alguns comentários aí sobre o tema. Vamos ouvir, então, o que disse a Bruna Castanheira sobre o caso Silk Road. Oi, Guilherme. Oi, Vinícius. Agradeço pelo convite para falar sobre o julgamento da Silk Road. E queria aproveitar para dizer que eu sou uma grande fã do podcast de vocês. Acompanho sempre. Vocês sempre trazem temas bem atuais, interessantes, que me ajudam a ficar por dentro das tantas coisas que acontecem no mundo da tecnologia. O julgamento da Silk Road teve como objetivo culpar ou inocentar Ross Ulbricht, um rapaz de cerca de 30 anos de idade que foi preso em uma livraria em São Francisco 15 meses atrás. Lembro que na época que saiu a notícia que ele havia sido preso, as reportagens eram bem inacreditáveis devido à forma que a prisão ocorreu, já que o Ulbricht ele estava sentado na biblioteca usando o Wi-Fi do local quando ele foi abordado pelo FBI em uma operação bastante pesada e armada, como se o Uber que fosse um traficante super perigoso, que na verdade estava armado apenas com o notebook dele. Sendo que era com esse notebook que ele comandava uma das maiores redes de tráfico de drogas do mundo, a Silk Road. Na semana passada saiu o veredito do julgamento, no qual o Ulbricht foi condenado por todos os crimes que ele estava sendo acusado. Foram 7 acusações no total, entre elas facilitação da distribuição de narcóticos, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. O julgamento ele durou cerca de 13 dias e o tribunal do júri levou apenas cerca de 3 horas para formular a decisão que condenou o rapaz. Porém, o que parecia ser mais um caso de tráfico de drogas acabou levantando algumas questões bem interessantes. A começar pelo fato de que o FBI se utilizou de táticas de vigilância não autorizadas para conseguir localizar os servidores da Silk Road, que estavam na Islândia, e assim conseguirem chegar até o Ulbricht. Ainda foram levantadas algumas questões sobre a legalidade da Bitcoin como uma moeda, já que era ela a principal forma de pagamento da Silk Road, e também a questão dos limites do anonimato online, que nesse caso foi usado para a perpetuação de crimes na internet. É fato que a corte procurou usar esse julgamento como exemplo para amedrontar qualquer outra pessoa que tente montar novamente uma Silk Road, apesar de que outro mercado negro já está substituindo e de uma maneira bem fazendo sucesso essa rede na Deep Web, bem como havia a intenção de passar uma mensagem sobre como ninguém é completamente anônimo na rede e como o anonimato não pode ser usado como um instrumento que permite se fazer tudo na internet. Isso nas palavras do próprio advogado de acusação. E uma das coisas mais curiosas desse caso, que eu tenho certeza que dará um ótimo filme futuramente, é o fato de que quando apreenderam o notebook do Ulbrich, eles encontraram um diário que ele mantinha, relatando todas as atividades e decisões administrativas que ele tomava na Silk Road, bem como a polícia teve acesso no computador aos logs de conversas do Ulbrich. Em várias dessas conversas havia uma figura chamada Variety Jones, e depois o nick mudou para Simon. Essa pessoa funcionava como um mentor do Ulbrich, direcionando, orientando e dando ordens para ele. Essa figura não foi identificada, não se sabe quem é, e tudo indica que ele é o grande mastermind e estrategista por trás da Silk Road, porém apenas o Ulbrich é que saiu culpado dessa vez. O veredito que condena o rapaz é preocupante para aquelas pessoas que contam hoje com anonimato online para desenvolver atividades, sejam elas legais ou ilegais, bem como para qualquer cidadão que se preocupa com sua privacidade na rede. Ao que parece, as cortes percebem o anonimato na internet de uma maneira muito negativa. É aquele velho discurso de que alguém só teme a falta de privacidade se tem algo a esconder, deixando passar a concepção de que privacidade, seja ela online ou não, é um direito fundamental e humano. E apesar desse caso ter se desenrolado nos Estados Unidos, o Brasil passa por um cenário bastante crucial no que se diz da determinação da nossa privacidade na rede, já que a consulta pública do texto do anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais foi aberta pelo Ministério da Justiça, e é muito importante que as pessoas que se importam com esse assunto participem da consulta através de colaborações, especialmente no que se diz da garantia dos nossos direitos como usuários online. A consulta pública fica aberta até o final do mês, existe possibilidade de prorrogação desse prazo, mas ainda não é nada certo. Eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouco sobre o caso da Silk Road. É um caso muito interessante, vale a pena procurar saber mais sobre ele, e agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar do podcast de vocês. Vinícius, realmente esse é um caso bem interessante. Eu acho que a Bruna conseguiu destacar bem aí quais são os problemas centrais do caso Silk Road, né? Por exemplo, toda essa questão de produção de provas, né? Como que se descobriu essa rede? Como que se chegou até o acusado, agora o condenado, né, de manipular e de fazer essa venda de drogas pela internet? Claro que a gente não discute o fato da pessoa ter cometido esse crime, né, de tráfico de drogas, né? A questão aqui não é essa. A questão é, você pode violar arbitrariamente a ordem posta para se chegar até criminosos? É aquela história de que no direito a gente não pode fazer qualquer coisa para justificar os fins. No direito, os meios devem justificar os fins. Então, por isso que preocupa quando a gente não sabe exatamente como que se chegou até a autoria, o autor desses delitos, né? Isso sim é muito preocupante. Mesmo a polícia, mesmo os órgãos de investigação, eles precisam respeitar também os direitos fundamentais, precisam de ordens judiciais. Você não pode monitorar o mundo inteiro, você não pode violar softwares, você não pode instalar malwares e nem explorar malwares na máquina das pessoas. É toda uma questão delicada que, num primeiro momento, parece chama atenção no sentido de que, mas prenderam o traficante, né? Então tá tudo bem. Não, prenderam o traficante, mas como que isso foi feito? Será que não se violou aí a ordem, né? A grande questão que não se sabe é essa, né? Como que eles chegaram até esse... É até uma questão importante, né? A instalação de softwares, né, para monitoramento e para captura de informações e tal, eu até acho que é algo plausível. Quando, e esse é o detalhe, quando autorizado pela justiça, assim como se faz com uma interceptação telefônica, né? Quando autorizado pela justiça e com um alvo bem específico, determinado, né? Algo pontual. Acho que faz parte da, vamos dizer assim, do, da modernização da investigação, sabe? Acaba, isso é, passa a ser, sim, uma das ferramentas, né? Você mandar um e-mail com uma imagem, com um bugzinho para chamar a atenção para a pessoa clicar e você ter algum tipo de informação, como, por exemplo, IP, onde ela está lendo esse e-mail, esse tipo de coisa. Eu acho que isso pode ser utilizado como técnica, acho que é válido, né? A questão é a aplicação disso dentro da lei. Essa é a minha única e grande preocupação, entende? Não me preocupo que uma pessoa específica seja monitorada porque há fortes indícios ou já se sabe que ela está cometendo um crime, como tráfico de drogas e coisa parecida, e se precisa de prova para isso, né? E aí um juiz vai lá e dá autorização para os órgãos de investigação, policiais e tudo mais, fazerem essa interceptação. Eu não vi problema nenhum nisso, eu sou completamente a favor disso, né? Agora, o que me preocupa é quando os órgãos de investigação começam a agir como cibercriminosos, né? Se utilizando de recursos de forma não prevista e não autorizada por um juiz, na lei e tudo mais, para tentar descobrir se alguém está fazendo alguma coisa errada. Aí é um outro caminho. Então eu nem vou entrar nessa discussão, porque é uma questão mais do direito, né? Sim, porque o Estado é aquele que precisa cumprir a lei mais do que todo mundo, né? O que diferencia o bandido da polícia é que, a priori, a polícia cumpre a lei e o bandido não, né? Se a gente começar a descumprir a lei, daqui a pouco todo mundo vira bandido. Esse é o problema. É interessante que mesmo na investigação criminal, há limites. Né? Você não pode, né, sair entrando, né? Aquela coisa que se critica muito no Brasil, você conseguir a polícia chegar e revistar, fazer busca e apreensão em toda uma quadra ou em todo um bairro, como acontece aconteceu em algumas favelas, né? E a lei fala que a busca e apreensão precisa ser determinada, a doutrina entende isso, né? Naquela casa, para aquela pessoa e coisas do gênero, né? E aí muito se critica, por que não fazem isso em bairros ricos ou coisas assim, né? Só acontece em bairros pobres. Então, aqui no Brasil a gente tem esse aspecto social, mas eu sou um pouco mais conservador. Eu acho, assim, que certas coisas não podem ser feitas, mesmo para investigação criminal. E o limite justamente está na proteção dos direitos fundamentais e humanos, né? A própria Alemanha considerou inconstitucional a instalação de bugs, né? Instalação de computadores. De artefatos? De artefatos. Eles consideraram isso inconstitucional aí, fundamentando aí o que eles chamam de direito fundamental à segurança, né, das plataformas. Até o professor Fabiano Menck tem um artigo sobre isso. Ou seja, na Alemanha, eles não é possível nem instalar nenhum artefato de hardware e nenhum software de hacking na máquina de alguém para fazer monitoramento ou com algum tipo de coleta de informação, é isso? Isso, exatamente. Um keylogger não poderia ser utilizado, então. Exatamente, pela polícia. O que mais que eu tinha anotado aqui? A Bruna falou bastante sobre anonimato e privacidade, né? E os mais atentos podem se lembrar que no Brasil há a vedação do anonimato lá na própria Constituição. Mas para isso há aquele artigo do professor Walter Capanema, que a gente entrevistou ele aqui no podcast, agora não vou me lembrar qual episódio, Vinícius, de repente dá uma procurada aí. Eu dou uma olhadinha aqui. Em que ele propõe uma reinterpretação do anonimato, no sentido de que o anonimato seria, sim, permitido, quando não utilizado para a prática de danos. Enfim, se você utiliza o anonimato sem causar dano a ninguém, não haveria nenhum problema em utilizar o anonimato. Então ele propõe aí, por meio de um artigo, a reinterpretação do anonimato nesse sentido, né? É o episódio 59 que nós entrevistamos ele. 59, perfeito. 10 episódios atrás, portanto. E também, para finalizar aqui, a Bruna fala que aprenderam o note dele, né? E tiveram acesso às informações. É interessante, né? Porque, claro, que mesmo que o note tivesse criptografado, se aprenderam o note ligado, não há muito o que fazer, né, Vinícius? Num primeiro momento, né? A não ser que ele tenha uma sequência de teclas lá ou alguma... algum gatilho lá que, né, que se ele não fizer determinada ação, bloqueia o Note, né? Uhum, sim. Então, tem esse aspecto, né? Agora, sim, a priori, se a máquina tá aberta, tudo descritografado, já era. Sim. E se não usou criptografia nenhuma, pior ainda. Nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos, mesmo que ele tivesse criptografado, ele seria obrigado a entregar a senha, né? É, tem algumas normativas nesse sentido. É. Ele pode ser preso por não fornecer as senhas. Eu sei que na Inglaterra eles têm isso também, que é o HIPAA, Regulations of Investigatory Power Act, se não me engano. Eu cito de cabeça, não lembro. Mas enfim, o caso é interessante. De qualquer forma, a gente agradece a Bruna Castanheira pela gentileza em gravar esse depoimento sobre o caso. E o próximo assunto, que é a desanonimização do Tor, também tem a ver um pouco com o caso Silk Road. Na verdade, é um pouco a continuação do caso Silk Road, porque o que se imagina é que as agências americanas, o FBI, de alguma forma conseguiram enfim, ter acesso, descriptografar aí, ou encontrar os autores da Silk Road, né, ou aqueles que mantinham a Silk Road, por meio do Tor. Porque eles faziam isso na Darknet, na internet profunda, como gostam de dizer, né? Deep Web, né? Deep Web ou coisa do gênero, que é utilizado, uma das formas de se chegar até ela é por meio do Tor. E o Tor é aí amplamente, os quatro cantos do mundo, amplamente divulgado, que permite sim o anonimato, mas não é bem assim. E a notícia é que, a gente coloca ali no show notes, mas 81% dos usuários do Tor poderiam ser desanonimizados pela simples análise de informações de roteamento. Na verdade, foi uma pesquisa feita de 2008 a 2014 que revelou essa possibilidade de fazer essa desanonimização. E que envolveu aí uma ferramenta, Vinícius, e aí eu passo a bola para ti já, que era o NetFlow, alguma coisa da Cisco, né? Como é que isso funciona, mais ou menos, assim, em linhas gerais? Para a gente conseguir entender como é que é possível identificar os usuários que utilizam o Tor, né? A gente tem que entender como é que funciona o Tor. Então, assim, o Tor, ele tem a ideia que é uma rede de nodos, né? Ou seja, de, vamos chamar assim, computadores, né? Uhum. De pessoas que aceitam baixar o software do Tor, que está lá no site do Tor, a gente pode botar no show notes aqui, instalam esse software na sua máquina e dizem, e configuram lá dizendo, olha, a minha máquina vai ser um nodo do Tor. Ou seja, eu vou ajudar outras pessoas a ficarem anônimas. Uhum. E várias pessoas fazem isso no mundo, existem servidores fazendo isso no mundo e tudo mais. Aí quando você instala o cliente do Tor na sua máquina, né, que é basicamente um softwarezinho de conexão à rede do Tor, que estabelece o circuito de conexão que a gente chama, né? E um navegador que utiliza esse circuito, o que acontece é, a sua máquina procura alguns nodos do Tor, escolhe mais ou menos uns 3, se eu não estou enganado, e aí ela, antes de sair para a internet, né, antes de chegar no destino que você quer acessar o Google via o Tor, por exemplo, né? Então a minha máquina vai mandar esse tráfego cifrado para um nodo, esse nodo vai mandar para um outro nodo do Tor, esse nodo para um outro nodo do Tor, e aí sai para a internet. E a ideia é que cada um dos nodos, nenhum dos 3 nodos tem a informação completa de quem tu é ou o que tu tá acessando. É mais ou menos essa a ideia. Então a informação é fragmentada de tal maneira que não daria, não seria, não é possível identificar. Bom, quais são os problemas aí? Bom, a coisa mais simples, né? A coisa mais o ataque, né? A coisa mais clara, assim, que acabaria com o anonimato, né? Você usa o Tor e acessa sua conta do Gmail do Gmail. Tá? Então você está vindo pelo Tor e tudo mais, mas você está dizendo quem você é ao servidor que está lá na ponta. Então não precisa muito mais. Não precisa muito mais trabalho para identificar quem está fazendo isso. Outras questões, até tem avisos no Tor e tal, para você não usar flash, né? Não abrir nada que tenha flash, porque o flash vai acabar revelando o IP da sua máquina, né? Para o site que você está acessando. Então, isso são algumas coisas bem simples. Quebrar o anonimato do Tor, ou seja, vamos supor que o usuário faz tudo direitinho, toma todos os cuidados, né? Não fica acessando conta de e-mail pessoal e tal dentro do Tor. Banco, conta do banco. Conta do banco, coisas assim. Se ele fizer tudo direitinho, como é que alguém pode quebrar isso aqui? Bom, a gente já viu notícias, a gente já viu artigos sobre, por exemplo, a entidade que quer quebrar, uma NSA da vida, por exemplo, colocar ela nodos na internet do Tor. Ela mesmo disponibilizar nodos do Tor e esses nodos modificados de tal forma que ela consiga obter alguma informação. Mesmo que seja uma informação, não seja ainda o tráfego decifrado, né? Mas ela, que ela consiga olhar padrões de tráfego, por exemplo. Isso já serve. Eu posso injetar um determinado padrão de tráfego na entrada, né? E procurar esse padrão de tráfego no meio do caminho ou até mesmo na saída da rede Tor, quando sai no último nodo para a internet. Bom, essa é uma maneira. O que o pessoal comenta do NetFlow, o NetFlow é uma ferramenta genérica para fazer gerenciamento de rede da Cisco. Tá? Faz várias coisas, faz billing, faz accounting, etc., uma série de coisas. Mas ela também serve para fazer diagnóstico. E aí como é que... E uma das formas que ela tem para fazer diagnóstico é justamente injetando padrões de tráfego. Então, se você consegue injetar um padrão de tráfego antes, né, ou seja, fazer com que um padrão de tráfego pré-determinado, que você controle, entre na rede no Tor, você consegue identificar esse padrão de tráfego depois na saída. Claro que você precisa ter acesso a esse tráfego. Aí tem várias coisas que podem ser feitas. Você pode desde interceptar o tráfego mesmo, né? Como era feito na AT&T, naquela sala lá de monitoramento que os caras tinham. Ou você pode controlar um servidor que o usuário acesse, que o usuário vai acessar através do Tor. Então, se o cara acessar o servidor que você controla, você vai receber aquele tráfego e você pode verificar um padrão de tráfego lá dentro. Então, a priori, assim, são mais ou menos essas técnicas que se tem para fazer isso. Claro que se você conseguir botar um bug, botar um artefato de software na máquina de um alvo, né? Por exemplo, alguém usa o Tor para tráfico de drogas, por exemplo. Pegar o caso do Silk Road que a gente estava vendo. Se de repente se consegue enviar, fazer com que o teu contato ali via rede Tor receba um e-mail teu e abra um e-mail teu, consegue fazer com que esse e-mail remeta o usuário a um servidor que você controla e talvez ele acesse isso via fora do Tor, né? Você descobre o IP dele, ou você manda um software para ele, se ele for inocente o suficiente ou descuidado o suficiente para instalar esse software. Esse software, uma vez instalado na máquina do usuário, pode se comunicar diretamente com um servidor que você controla, dizendo, aqui é o IP do usuário tal que você estava tentando descobrir quem era. O que tu está dizendo, deixa eu te interromper um pouquinho, é que mesmo que o tráfego esteja criptografado por meio da utilização de certos padrões de tráfego, seria possível efetuar uma identificação mesmo sem abrir o tráfego, certo? Sim, exatamente. Tamanhos de pacote, sei lá, frequência ou coisas desse gênero, seria algo mais ou menos assim? Seria análise estatística mesmo. E o Tor tenta, de alguma forma, dissimular, né? Para que não seja identificável. Mas é aquela história, é um jogo de xadrez, né? Cada vez que alguém inventa uma jogada nova, alguém inventa uma resposta melhor para aquela nova jogada, e assim vai indo. O Steve Gibson, no Security Now, que é um dos podcasts que eu tenho escutado, o Vinícius não tem escutado muito Security Now, né? Não. As propagandas deles eu acho que te incomodam um pouco. Eu me rio. Já fazendo propaganda pro Steve Gibson, eu não aguento aqueles depoimentos do Spin Right meia hora lá. Não dá, não aguento. Mas ele tá vendendo o peixe dele, né? Não, tudo bem, sem problema nenhum. Eventualmente, dou uma olhada lá e pulo direto porque me interessa. Sim. Mas é bom. Enfim, ele coloca, né, nesse último episódio que ele gravou sobre a questão da desanonimização do Tor, um aspecto bem interessante, que ele diz que o Tor ele permite uma defesa para atacantes fracos. No caso, você, Vinícius, tentando monitorar o meu tráfego pelo Tor, seria muito difícil de você conseguir algo. Agora, não seria o caso de atacantes tão fortes como o FBI ou até mesmo como a NSA, que, como tu mesmo disseste, Vinícius, tem acesso aí a vários nós, a várias partes, enfim, ele teria acesso a tantas coisas na internet, coisas até que a gente nem imagina, e acesso e a possibilidade de criar e formar e perceber tantos padrões, que contra um atacante desse na rede Tor seria praticamente muito difícil, se não impossível, se defender. Né? Ele fala, inclusive, o que um observador global poderia fazer. Uma coisa é você observar uma conexão, outra é um observador global que observa todas as conexões do mundo e consegue traçar um padrão que poderia levar à descoberta da autoria, né, de uma ação dentro do Thor. E o interessante, né, a gente vai colocar tanto a notícia aqui do original que fala sobre esse estudo, inclusive com o PDF do estudo, com imagens e tal, foi até... Vamos citar o nome do professor aqui, que é o professor Sambhudu Chakravarti, né, indiano, lá da do Network Anonymity and Privacy, no Instituto de Informação de Indraprastha, em Nova Delhi. Vamos colocar o link para os estudos dele, mas o Steve Gibson, ele fala, é até um pouco engraçado, né, as dicas que ele dá para usar o Thor. Tu quer falar rapidinho aí sobre isso? Quais seriam as dicas que o Steve Gibson dá para ficar seguro dentro do Thor? Eu tô meio que misto aí de piada com... ele coloca pois assim, é, né? Não faça nada ilegal. Ok. Aí a gente tem que dizer isso pros criminosos, não faça nada ilegal. Sim. É o princípio básico, né, da democracia, da sociedade moderna, não façam coisas ilegais. Não faça nada ilegal. Acesse a internet do lugar mais longe possível e seja anônimo lá, ou seja, pague com dinheiro. Não faça nada familiar, não vá a lugares familiares, não fale com ninguém, não faça nada que tenha a ver com a sua identidade. Compre um laptop para isso e pague com dinheiro. Troque o Mac do computador, use o máximo de nós possíveis em lugares dispersos. Assim, eu não sei porque alguém faria tudo isso aqui, entende? A não ser que estivesse cometendo um crime, realmente. Agora, não, usar realmente essas dicas do Steve Gibbs não tem muito sentido. Não, mas você vê o caso do Snowden, por exemplo, a própria jornalista mas nota que no caso do Snowden, a gente tem um debate moral aí, né? Mas ele de fato fez algo dentro dos Estados Unidos ilegal, né? Tanto que ele pode ser processado por isso e preso. Até morto. Acho que ele não volta para os Estados Unidos. Agora, a outra questão é uma questão que ele julgou acima disso, que são alguns valores que ele tem, e ele acreditou, não, isso está acima da lei, né? Então ele... independente disso, a pessoa pode querer fazer uma comunicação segura sem ter nada a esconder e sem ser um criminoso. Ela pode, se quiser, adotar todos esses tráficos. É um jornalista, enfim, que quer, porque o que acontece que aconteceram nos Estados Unidos são justamente esse: o Estado passa a perseguir jornalistas. E a diretora do Citizen Forum foi uma das perseguidas. Ela diz aí que, em algum momento, enfim, que logo ela lançou um outro filme sobre, acho que tinha a ver com a guerra no Iraque, alguma coisa. Na verdade, são documentários, né? É, documentários, né? E ela passava separada nos aeroportos, ela era revistada toda vez que ela pegava um avião. Descobriram relatórios internos da NSA dando conta aí de investigações contra ela, porque ela era uma jornalista que tinha ideias políticas diferentes do governo. Uhum. Perfeito. Mas enfim, fica para quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto, fica a notícia e também o PDF do estudo que indica os professores indianos aí, que eu não vou repetir o nome, para que vocês podem descobrir um pouco mais sobre esse assunto. Temos também, como próximo assunto, a questão dos novos debates públicos em andamento, né? A gente vai colocar no show notes as páginas que permitem que as pessoas interessadas no anteprojeto de lei de proteção de dados e também na regulamentação do Marco Civil possam fazer as suas contribuições, né? O fato é que quem acompanha o assunto Marco Civil, principalmente, sabe que uma das grandes inovações dessa lei foi essa participação pública, né, que permitia que as pessoas pudessem fazer as suas contribuições, contribuições essas que acabaram, no caso do Marco Civil, sendo incorporadas e depois foi para o Congresso. Enfim, houve, evidente, quando vai para o Congresso pode haver alterações, né? Mas é uma forma de participação política bem interessante, que foi repetida agora nesse anteprojeto de proteção de dados pessoais, né? É um anteprojeto porque ele ainda não é um projeto de lei, né? É aquele texto que é mandado antes de virar um projeto, então que ainda pode haver modificações depois de ele virar um projeto. Esse projeto atual, que está sendo mantido lá no site do Ministério da Justiça, ele é baseado num anteprojeto um pouco mais antigo, que era o anteprojeto original, contou com a forte participação do Danilo Doneda, que também hoje trabalha no Ministério da Justiça, e que difere desse projeto atual. Houve alterações, desde alterações simples, como retirada de alguns textos, até algumas coisas bem substanciais, adições substanciais. Eu notei que agora o projeto atual está melhor organizado. Nós tivemos também uma modificação muito grande entre os anteprojetos, que foi a retirada da autoridade de garantia. É que no projeto original tinha a lei, o projeto previa a criação de um Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é aquele órgão central que a maioria dos países que lida com, que cria leis de proteção de dados, cria um órgão independente que cuida, né, de certas questões, autoriza banco de dados, trata, né, no caso de violações e vazamentos, ele atua, estabelece regras de segurança, estabelece regras para os próprios bancos de dados, enfim. No projeto original era prevista a criação desse conselho e no projeto atual esse conselho não se fala nada sobre a sua criação. E embora o anteprojeto fale em diversas passagens de que uma autoridade, né, autoridade específica vai poder, por exemplo, criar normas, né, o órgão competente poderá fazer tal coisa, ele está se referindo a esse conselho. O que eu imagino que vai acontecer é que nós teremos depois dessa lei aprovada, nós teremos um decreto regulamentador que vai criar esse órgão competente, que vai ser o Conselho Nacional. Foi uma opção aí do legislador, né, da equipe lá do Ministério da Justiça, de fazer essa retirada. O fato é, Guilherme, que com essas modificações, né, com essas modificações ou não, o assunto volta à pauta da discussão, né? Claro. A questão da proteção dos dados pessoais. A gente tem um buraco na nossa legislação a esse respeito, uhum, né, em um buraco, não vou nem dizer brecha, é um buraco mesmo, e deixa essas discussões a respeito dos sistemas de pontuação, de consumidores, uhum, de criar essas soluções que criam perfis das pessoas, né, com informações pessoais, informações coletadas e tal. Essa questão de CPF é ou não público, uhum, né? Como já foi dito um tempo atrás. Isso aí, finalmente a gente vai ter uma lei, como tantos países já mais adiantados que o Brasil nesse sentido já tem, né? Definindo que informações são essas, né? Quais são os cuidados, o que pode ser feito com essas informações. E colocando, inclusive, essas questões de da finalidade, uhum, né, da coleta, ou seja, a pessoa tem que ser, tem que ter ciência do que a coleta está sendo feita, qual é o objetivo. Sim. Então, põe uma ordem nessa bagunça de que os dados de todo mundo é algo que pode ser coletado, armazenado, processado da maneira que se quiser e compartilhado da maneira que se quiser, uhum, né, seja para qual for o fim. Isso é bem interessante. Você sabe, Vinícius, que tu falou sobre buraco, né, na legislação, alguma coisa assim. Os juristas gostam muito de falar em lacuna, né? Uhum. Esse termo aí, talvez se baseando no Bob e tal, que tem lá sua teoria do ordenamento e da norma. Mas, enfim, se busca sempre preencher certas lacunas. Há uma série de formas, né, normas abertas, enfim, conceitos gerais para fazer isso. Mas, nesse caso, a gente tem uma grande lacuna, assim, que é a falta de uma lei de proteção de dados. Claro que o objetivo aqui é apenas dar uma notícia da abertura desses debates, falar sobre uma ou outra coisa um pouco mais diferente, algumas novidades, mas não vamos tratar tão exaustivamente do assunto, até porque o tempo não permite. Quem sabe no futuro, né, Vinícius? Uhum, podemos gravar aí a fazer um episódio só, daí a gente vai um pouco mais a fundo. Uma das coisas que me chamou bastante atenção, Vinícius, foi o artigo 2º, parágrafo 3º do anteprojeto, que me remeteu ao caso TSE Serasa, né, aquela, uhum, tentativa que houve de transferência de dados do TSE para Serasa. Diz esse artigo: é vedado aos órgãos públicos e entidades públicas efetuar a transferência de dados pessoais constantes de bases de dados que administram ou a que tenham acesso no exercício de suas competências legais para entidades privadas, exceto em casos de execução terceirizada ou mediante concessão e permissão da atividade pública que o exija e exclusivamente para o fim específico determinado. E me parece que é uma resposta bem inteligente a casos daquela natureza. É. Que era justamente isso que se tentou fazer, né? Sim, que nós gravamos o escambo do TSE Serasa, né? Isso. Em que o TSE estava negociando acesso consultas às suas bases, né? É. Transferência, eu acho que era. É. Era transferência de cadastro. Mas depois disseram que não sei o que e tal. Pois é. Mas, no mínimo, consulta as suas bases de informação em troca de certificados da... certificados digitais da Serasa. Sim. É, é uma forma de proteger o famoso princípio da finalidade, né? Quando um dado é recolhido para uma determinada finalidade, ele não pode ser simplesmente, não pode ser alterada a sua finalidade, sem ao menos em que haja um novo consentimento ou uma informação, né? Mas de regra não se viola esse princípio da finalidade. É uma outra alteração, é no artigo 5º, inciso 2, que define o que são dados sensíveis. No plano de projeto antigo falava sobre dados biométricos. Agora, o projeto novo não fala que dados biométricos são dados sensíveis, embora o artigo 13, parágrafo 2º, diga que o tratamento de dados pessoais biométricos será disciplinado por órgão competente que disporá sobre hipóteses em que dados biométricos serão considerados dados pessoais sensíveis. Ou seja, nós, após a aprovação dessa lei, se ele passa com esse artigo, com essa redação, nós vamos ter decretos criando esse órgão competente e vamos ter decretos também falando sobre essas possibilidades de quando que um dado biométrico vai ser considerado um dado sensível, né? Quase sempre é um dado grande, um dado bastante sensível. É que assim, vamos lá, é que quando a gente fala de biometria, falando de segurança da informação, né? A gente está normalmente falando de coisas como, por exemplo, digitais, íris, né, padrões dos vasos sanguíneos das mãos. Sim. Né? Quase sempre para autenticação, né? É, exatamente, a gente está falando disso. Agora, se a gente falar de biometria de maneira mais aberta, mais geral, é qualquer coisa relativa ao corpo, né? Sim. E aí tem coisas realmente que não são lá muito... não são lá muito sensíveis, como, por exemplo, a altura da pessoa, né? Agora, a biometria envolve, por exemplo, há alguns anos atrás, já faz algum tempo, o pessoal desenvolveu, logo depois, acho que já estava em estudo, depois que a questão do 11 de setembro, o pessoal acabaram botando mais recursos nessa pesquisa, né? Fizeram um dispositivo para reconhecer as pessoas pela forma de caminhar. Ah, sim. Isso é biometria. Ah, exatamente. Né? Então, acredito eu aí que eles... Não vão deixar passar uma coisa, né? Identificar um padrão de forma de caminhar permite, se aplicado em uma câmera pública, por exemplo, né? Câmeras públicas de uma câmera sim. Pública, identificar sem reconhecimento facial, né? Quem está em qual lugar. Toda uma cidade, né? Exatamente. É algo altamente invasivo, né? Exatamente. Então a gente tem que cuidar quando a gente fala de biometria, né? Agora, falando da biometria, vamos dizer assim, mais próxima da questão da segurança, né? Digitais, principalmente digitais, que é o mais comum, é um dado super sensível, porque a gente normalmente usa isso para identificação. Acaba utilizando também para autenticação em algumas situações, e é algo que a gente não pode mudar, né? É algo que é uma informação que, se uma vez comprometida, ela não pode ser mais utilizada, porque não tem como mudar. Sem dúvida. Então a gente tem alguns, embora os dispositivos cada vez mais tentem reconhecer que seja de fato o dedo da pessoa viva sendo colocado lá no leitor biométrico, por exemplo, sim. A gente sempre tem maneiras, né, de injetar a informação como se tivesse sido lida de um leitor. Sempre tem maneiras mais avançadas, digamos assim, de se utilizar dessas informações. Né? E vejo como extremamente crítico esse tipo de informação. Sim, sim. Eu me lembro, e aí uma das outras questões aqui que ele fala, tanto no projeto antigo quanto no projeto novo, que é o princípio da prevenção, né, que diz... cadê aqui? Princípio da prevenção, pelo qual devem ser adotadas medidas capazes de prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados, né? E também a gente tem o princípio da necessidade, que é aquele pelo qual o tratamento deve se limitar ao mínimo necessário para a realização das finalidades almejadas, abrangendo dados pertinentes, proporcionais e não excessivos. Então, essa questão do uso de dados, ela deve sempre respeitar os princípios, né, que, se diga-se de passagem, se alteraram do antigo anteprojeto para o novo. Né, o novo anteprojeto, ele tem um princípio da não discriminação, que é algo muito importante e se aplica a tudo aquilo que a gente falou no episódio sobre os data brokers. Agora tem que dar uma olhadinha para ver aí, Vinícius, qual é o episódio. Que nós falamos sobre a grande capacidade de discriminação que alguns dos bancos de dados que os data brokers mantêm permitem. Ou seja, é possível, por meio da separação de pessoas em certas classes ali dentro desses bancos, promover uma discriminação, principalmente com pessoas com menor poder aquisitivo e por aí vai. O episódio é o 52. 52, né? E que o título é Data Brokers, Privacidade e Discriminação. E diz que justamente tem esse componente da discriminação, né? E a gente agora vê essa ideia do princípio da prevenção no novo anteprojeto, que diz que é o princípio pelo qual devem ser adotadas... Perdão, princípio pelo qual o tratamento não pode ser realizado para fins discriminatórios. Que é toda essa questão, realmente, atualmente, desses bancos de dados. O Mosaic, por exemplo, que é um dos produtos da Serasa, né? A gente pode, quem acessa o site, ver os tipos de classificações, os tipos de buckets que as pessoas são incluídas, é algo, sim, que pode ser utilizado para fins discriminatórios. E o que essa parte dos princípios coloca, esse novo princípio coloca, é que não se pode usar um banco de dados para discriminar ninguém. Outro ponto é que agora nós temos uma seção própria para o consentimento, né? Como outras normas internacionais também têm, o projeto de proteção de dados espanhol tem uma parte só sobre o consentimento, agora nós temos também uma assim. E uma das outras coisas aqui, Vinícius, até para a gente não se estender muito, é a questão do artigo 8º, que diz assim: o titular de dados pessoais com idade entre 12 e 18 anos poderá fornecer consentimento para tratamento que respeite sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, ressalvada a possibilidade de revogação de consentimento pelos pais ou responsáveis legais. Ou seja, o que o projeto está dizendo, o anteprojeto está dizendo, é que uma pessoa com menos de 16 anos, né, ou seja, uma pessoa absolutamente incapaz, ela poderia tomar certas decisões, poderia dar o consentimento para o processamento de seus dados. Né? E aí me parece que há um conflito até com o próprio Marco Civil, com o Código Civil, perdão, seu artigo 3º, que diz que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Né? Absolutamente incapazes. Então, eu vejo aí fico curioso, assim, para ver como é que, eventualmente, caso o projeto passe com essa redação, eu fico curioso para ver como isso poderia ser interpretado. Tem outras coisas aqui, o consentimento está um pouco melhor estabelecido, né? Como eu falei antes, tem uma seção só para o consentimento. O artigo 11 dispensa o consentimento para o processamento e para o recolhimento de dados em caso de dados de acesso público e restrito, o que não quer dizer que, mesmo sem consentimento, o tratamento de dados públicos e restritos não deva respeitar também os princípios, o princípio da prevenção, o princípio da segurança, da transparência, né, do livre acesso, da adequação, da finalidade, ou seja, todos os princípios se aplicam também, mesmo... Que alguém crie um banco de dados com dados públicos. Eu sou um pouco mais conservador nessa questão de dados públicos, né? Eu acho que não é porque um dado é público que as empresas podem fazer o que bem entenderem deles, né? Até porque, quando a gente pega essas novas técnicas aí de Big Data, né? Essas técnicas matemáticas, enfim, de processamento de dados, a gente vê que de dados públicos, né, de informações públicas, a gente pode retirar informações sensíveis. E se de informações públicas eu tiro informações sensíveis, aí o fato de eu ter uma nova informação sensível, eu tenho que aplicar toda a regulação que se aplica às informações sensíveis, inclusive até o consentimento para que essas informações sejam descobertas. Enfim, são várias coisas aqui, a gente só quer dar uma notícia, quer convidar as pessoas também que têm interesse sobre o tema de efetivamente fazer as suas contribuições. Fica o link aí no episódio, né? Tanto para o anteprojeto, para os comentários do anteprojeto da Lei de Proteção de Dados, quanto para a regulação do Marco Civil. E aproveitando, Guilherme, eu chamo a atenção daqueles que nos escutam, que são mais da área da TI, né? Uhum. E estão pensando, poxa, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Qual é o meu... O que esse projeto vai impactar nas minhas ações, né? Uhum. Na verdade, as suas ações vão impactar no cumprimento ou não do projeto. Sim. Com essa lei, é claro que por enquanto é recém um anteprojeto. Um anteprojeto. Mas com essa lei, quando entrar em vigor, a gente vai ter mais um requisito legal que vai ter que ser previsto nas plataformas de software. Sim. Então, não vai bastar apenas você se preocupar com a segurança, mas daqui a pouco você vai ter que montar uma interface para que a pessoa da qual você tem informações, que não é o seu cliente diretamente, né, possa acessar nos seus sistemas informações a respeito dela. Ah, sim. Por exemplo. É o direito de acesso, né? Exatamente. E aí, outras coisas vão ter que ser previstas, como informações que devem ser removidas pois o consentimento foi revogado, que pode ser revogado em qualquer momento segundo o anteprojeto. Ou foi viciado, né, obtido por meio de erro. Exatamente. Então, como é que eu tiro essas informações de uma base de dados, de um sistema, sem quebrar o sistema todo? Ah, é. Então, são coisas que têm que começar a serem previstas lá no momento da análise. Então, assim, é um projeto de lei que tem um impacto bastante grande, né, potencialmente bem grande, no desenvolvimento de software, para citar um dos pontos, né? Sim. Porque o software vai ter que prever mecanismos, dispositivos para fazer com que a lei seja cumprida. Na própria arquitetura, né, Vinícius? Não. Previamente, essas coisas vão precisar, sim, nos próprios projetos dos softwares, né? Uhum. Essas coisas vão precisar ser previstas. É na análise, né? Que a gente chama de análise. Na análise. Quer ver uma outra questão super relevante, que hoje não acontece e é uma das coisas que a gente sempre defende, né, Vinícius? Que é a questão da notificação compulsória em casos de violações de dados. Ou seja, a empresa, ela precisa, sim, informar quando há uma violação. Não pode ficar quietinha e só se manifestar depois que o caso vai parar no Twitter ou no Facebook. Sim, sem dúvida. E o que esse anteprojeto coloca é, sim, um dever, né, o artigo 44, o responsável deverá comunicar imediatamente ao órgão competente a ocorrência de qualquer incidente de segurança que possa acarretar prejuízo aos titulares, né? Isso segue aí normas de outros países também. Nos Estados Unidos há normas nesse sentido, né, que é esse dever de realizar a notificação. A própria União Europeia tem estabelecido não só nas suas diretivas de proteção de dados, mas também possui normas anexas, como seriam os nossos decretos reguladores, né, que estabelecem até a forma de comunicação, quando deve ser comunicado, o que é um incidente que merece comunicação. Na União Europeia, por exemplo, eles estabelecem que alguns incidentes só devem ser comunicados para o órgão competente, né, para a autoridade de controle, e outros incidentes devem ser comunicados para as próprias pessoas que foram atingidas, né, para os titulares dos dados. Então, as empresas vão ter que passar a se preocupar, vão ter novos deveres em relação à proteção de dados. Eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa sobre o projeto, Vinícius? Não, acho que é basicamente isso, até porque a gente vai se estender demais em cima dele. Sim, sem dúvida. A gente pode voltar a falar sobre ele num próximo episódio, mas o que eu gostaria de reforçar é que o pessoal de TI que nos escuta, né, leia esse anteprojeto. Né, leia e comece a refletir sobre os impactos, né, do que está lá escrito nos sistemas que nós temos sendo projetados, sendo desenvolvidos, né? E já em produção. Uhum, porque vai haver impacto. Assim como o marco civil impacta a questão de logs, né, armazenamento de logs e tudo mais, essa lei de proteção de dados pessoais também vai impactar e vai impactar mais. O impacto vai ser mais profundo ainda no software. E uma coisa que tu falou que é muito importante, não se trata apenas dos bancos de dados futuros, mas aqueles que já estão em funcionamento vão precisar se adequar à nova legislação, caso ela seja aprovada, provavelmente vai ser aprovada, em termos, se não esses, bem semelhantes. E o artigo 51 do anteprojeto diz justamente isso, que o órgão competente estabelecerá normas sobre a adequação progressiva dos bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor. Ou seja, aqueles bancos de dados que estiverem já estabelecidos, eles vão ter um prazo para se adequar à lei. Não vai ser imediato, mas em algum momento eles vão precisar se adequar. Vai ser, sem dúvida, no Congresso Nacional, vai enfrentar aí vai haver um debate bem forte com as empresas, com as maiores mantenedoras de banco de dados, como Serasa, o próprio Facebook, né? Banco de dados de crédito, porque vai haver uma interface entre código de defesa do consumidor e todos aqueles arquivos de consumo, bancos de dados negativos, bancos de dados positivos, vai haver uma interface de toda essa regulação com a nova lei de proteção de dados. Então vai abrir até um novo link aí do direito do consumidor, proteção de dados, vai ser um debate aí bem, bem bonito, eu espero. E sobre a regulação do Marco Civil, Vinícius, que a gente também está no ar, tem uma diferença principal entre o anteprojeto de lei de proteção de dados. O anteprojeto de lei de proteção tem um texto e as pessoas comentam em cima desse texto. Já a regulação do Marco Civil, o que nós temos são tópicos. São 4 tópicos e as pessoas lançam comentários de forma não vinculada a nenhum texto, né? Então, os tópicos seriam neutralidade, privacidade da rede, registro de acesso e outros temas em consideração. Então, você pode abrir um tópico e falar o que bem entender, né? Entre os que estão abertos lá, neutralidade do serviço de telecomunicações, rastreamento de conteúdo publicado, como controlar o WhatsApp, o que são dados pessoais excessivos, proposta para padronização dos termos de uso, por aí vai. Vários temas que as pessoas estão criando, vários tópicos que as pessoas estão criando dentro desses tópicos maiores, enfim. Fica a notícia, ficam os links aí no post. E de minha parte, eu acredito que era isso, Vinícius. Encerramos já as notícias. Perfeito, eu só vou reforçar para quem pulou o início lá do episódio, reforçar lá o Citizen 4, documentário da Laura Poitras, sobre o caso Snowden. Recomendo. Embora não tenha assistido ainda, eu vou assistir em breve. Certo. Então aguardamos a todos, esperamos que vocês tenham gostado e aguardamos a todos no episódio 70 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.